Vagabunda, não se ofenda. Mas esse som eu fiz pra uma dama, baseado em 4 reais. Começa mais ou menos assim. Ele chegou da pista, viu a cama e foi cochilar. Ela acordou, abriu a janela e viu o sol nascendo no mar. Ele abriu a geladeira de novo, pão com mortadela. Ela comeu croissant, couve, maltine e Nutella. Ela fazendo dieta, ele laricando o posto. Ele na jota de freestyle, ela na novela das 8. Ele catando a roupa no cesto pra poder sair. Ela no Victoria Secret de morango com chantilly. Ela era da Absolute, ele era da cachaça. Ela era geração saúde, ele geração fumaça. Ele se arruma um minuto e ela horas no espelho. Ele com os olhos a ver mexer, ela com as unhas de vermelha. Lá no carro da amiga, ele dentro do busão. Ela indo pro circo e ele pra fundição. Ele bebendo cerveja parada em frente a podrão. Ela passa com um copo de gelo e de Red Bull na mão. Ele se apresentou, ela sorriu. Ele chegou juntinho no ouvido, ela caiu. Ele ratinho de desenrolo, ela beleza indescritível. E começa a história de um amor impossível. Ela quer conhecer a vida e ele conheceu o mundo. Adame o vagabundo, Adame o vagabundo. Ela presa no condomínio, ele solto pelo mundo. Adame o vagabundo, Adame o vagabundo. Ela com a agenda apertada, ele vivendo cada segundo. Adame o vagabundo, Adame o vagabundo. Afinal, todas as damas se amarram no vagabundo. Circo fundição, pra onde vamos agora? Lugar nenhum, tá tranquilo, vamos ficar aqui fora. Agora que eu tô contigo, a parada é a seguinte: tem um depósito aqui perto que a serva é 1,20. Passaram em frente uma festa e decidiram ir pra lá. Tinha showzinho do Oriente, era 10 conto pra entrar. Ele meteu a mão no bolso pros seus trocados contar. Ela falou: não precisa, deixa que eu vou pagar. Curtiram uma noite punk, logo se identificaram. Chegaram agarradinho e assim junto ficaram. Ela arrepio na nuca, ele com as costas arranhadas. Voltaram junto pra Nikit, vendo o sol nascer na bar. Chegaram no terminal, a noite ia acabar. Era difícil despedir, mas ela deu celular. No dia seguinte ele acorda com uma vontade de ligar. Ela recebe a chamada da Clara, é Clara cobrar. Marcaram uma prana, ele foi de camelo. Ela levou barraca, canga e creme pro cabelo. Ele chegou tranquilão, sem fazer nenhum esforço. Fora a bermuda e a lupa, só tinha um conto no bolso. E curtiram mais do que antes, foi tipo um dia perfeito. Ela deitou pra pegar sol e ele foi cair de peito. O mar tava grande e ela queria mergulhar. Ele esticou a mão pra ela, pra ajudar ela a entrar. Ela só pensando nele, fantasiando as novelas. Ele não tinha tonteado porque só pensava nela. Combinaram de almoçar, ele falou padaria. Ela falou que não ia, que o restaurante servia. Aí ela apresentou ele ao famoso Outback. Pagou o almoço todo com seu talão de cheque. Ele pensando em italiano, em suquinho de caju. Ela na coca infinita e costelinha com barbecue. Ele chegando em casa, celular toca, é quem? Ela ligando pra ver se ele tinha chegado bem. Ela lidava com fatos, ele lidava com a sorte. O amor impossível só foi ficando mais forte. E ela quer conhecer a vida, ele conheceu o mundo. Adame o vagabundo, Adame o vagabundo. Ela presa no condomínio, ele solto pelo mundo. Adame o vagabundo, Adame o vagabundo. Ela com a agenda apertada, ele vivendo cada segundo. Adame o vagabundo, Adame o vagabundo. Afinal, vagabundo. Todas as damas se amarram no vagabundo. E todo dia ele buscava ela na frente do cursinho. E sempre bolava quando ela tava usando o shortinho. Pra caxanga dele vazia durante o dia. E a censura não permite falar o que aconteceu. Depois ele fuma um cigarro e ela dá um abraço. Ele se acredita que ela ainda era cá. Ah, o vagabundo foi laçado. Quem diria, ele realmente tava apaixonado. Aí um dia ela liga e ele pergunta qual vai. Ela marca num restaurante pra apresentar pro pai. Ele botou um cinto e uma blusa social. Chegou lá com ela sorrindo e o sogro com cara de mal. Começou a perguntar o que da vida ele queria. Ele queria a vida inteira e o sogro não entendia. Perguntou de faculdade e o que é que ele fazia. Respondeu, sou MC. O sogro olhou com ironia. Saiu de lá sabendo que não tinha sido boa impressão. Depois disso começa a novela e toda a bolação. O pai dela veio cheio de caô e de proibição. E pra vê-la depois disso todo dia era uma missão. E até hoje, às vezes na madruga no quarto dela, ouve-se um barulho de pedrinha na janela. Quando ela abre, olha pra baixo, dá um sorriso profundo. Adivinha, visita pra dama o vagabundo.